tocam agora as melhores músicas em inglês. Antena Web, a sua melhor sintonia. Thank you. Thank you. o seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Pode entrar. Pode entrar? Thank you. onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Thank you.

Sim.